Panorama Agrícola para 11 de junho de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua nova, 11 de junho de 2013, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Márcio Peixe. O ditado é: ninguém é bom juiz em causa própria. Confira as atrações do programa de hoje. Famílias de agricultoras de Turvo ganham renda extra com produção de tapetes. E no Professor da Terra, o assunto é planejamento no campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você sabe o que é pedagogia da cooperação? É uma metodologia que une princípios, processos e práticas cooperativas com a finalidade de criar um espaço de ensino-aprendizagem lúdico e produtivo. Jogos cooperativos, diálogo, danças, comunicação e inclusão fazem parte da cooperação. Procure um escritório da EPAGRE e aprenda mais como organizar o seu grupo de agricultor utilizando a pedagogia da cooperação. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Resgate Cultural em Tear, uma experiência das mulheres agricultoras de Turvo, é o assunto do Panorama Agrícola na entrevista de hoje com a extensionista da EPAGRE em Turvo, sul do estado, Nelice Rosso. A nossa experiência é um trabalho de resgate cultural em tear. É um resgate que foi feito de trabalhos artesanais feitos no tear. E através do projeto Microbacias 2, a gente iniciou esse trabalho e hoje está consolidado e o pessoal está trabalhando bastante com isso. Quantas mulheres envolve? No município todo, nós temos em torno de 100 famílias já. Isso não quer dizer que é uma mulher só por família, e sim, às vezes, mãe, filha, né? Até maridos também, e, né, filhos que ajudam nesse trabalho de tear. E esse trabalho com tear tem agregado renda também? Tem. O principal objetivo dele foi a agregação de renda, o aproveitamento daquele tempo ocioso que a pessoa tem na propriedade, principalmente o pessoal que é do fumo, oriundo da plantação de fumo. Que eles têm um período maior de ociosidade na propriedade. E aí produz exatamente o que e vende onde? A maioria produz tapete. E vende, hoje, a venda maior ali é para a região do Rio Grande do Sul, que faz divisa, né, com a nossa região, né, o sul de Santa Catarina, e é onde que a maior parte de venda é para o Rio Grande do Sul, que tem muito forte o turismo, né, região de turismo, né, inclusive turismo rural, e que usa os produtos produzidos aqui na nossa região sul para vender no Rio Grande do Sul. Infelizmente, muitas vezes como produto deles, né, do outro estado e não nosso. Por nós não estarmos devidamente ainda organizados em grupo para poder batalhar a questão da venda, né, da comercialização. Correto. Nelice, conta para o ouvinte um pouquinho do início dessa história. Como começou esse trabalho com o tear e por que ele foi necessário? Assim, no início do projeto Microbacias, foi feito um trabalho nas comunidades de história, resgate da história da comunidade, onde eles contavam e colocavam assim nos grupos todo o trabalho que eles tinham, assim, que antigamente existia e que deixou de existir. Daí a gente trabalhava em cima daquilo que existia era bom e que a gente poderia resgatar, e aquilo que existiu e que deixou de existir, que não era mais bom, a gente ia deixar parado. E nessa conversação, nesse trabalho assim de grupo, surgiu o tear, que as pessoas começaram a lembrar que as mães, as avós, as bisavós tinham o tear na propriedade, que elas produziam a roupa para a família, e com as roupas velhas eles cortavam e produziam tapetes e capas de cadeira e muitas vezes até cobertas para a família. E daí com isso a gente começou a buscar, né, buscar onde é que a gente poderia ver um tear desse. Então no município não existia mais, assim, naquele estilo que existia antigamente. Daí a gente conseguiu empresas que produziam, o TEAR e começamos num grupo, inicialmente assim, no, na comunidade de Boa Vistinha, né, que foi onde começou. É, a gente começou com umas 14 mulheres e nós conseguimos comprar os TEARs de pente liso, aquele, para 14 mulheres, através do projeto Microbacias. O projeto pagava 70% e a agricultora 30%. Então, com isso, a gente iniciou. O próprio técnico do Microbacias, na época, se disponibilizou, ajudou a gente a elaborar projeto, a escrever, a fazer, a comprar, a fazer a licitação, isso tudo, e nós conseguimos. Daí, com isso, só que desde as primeiras peças, a tendência do grupo era fazer tapete. É, a gente fazia manta, fazia cachecol, fazia colete, casaco, mas quando eu via, lá estava uma fazendo tapete. Só que para aquele tear era uma dificuldade trabalhar tapete, porque tinha que colocar os fios toda vez que ia trabalhar. Daí as mulheres, nós tínhamos que comprar o tear grande, que algumas pessoas já têm por aí, aquele grande que só faz tapete. Daí a gente conseguiu, através da Fundação Cultural Catarinense, um projeto, aquele projeto Elizabeth Underly, de doação em valores. Na época foi 15 mil e nós compramos 19 teares grandes, depois a prefeitura doou mais um, e compramos tiras, pagamos uma pessoa da comunidade para ensinar a tecer, ensinar a regular aquele tear, compramos fios, compramos as tiras. Foi assim um recurso que assim, ajudou muito, porque a gente conseguiu dar uma alavancada, né, assim, naquele trabalho. Na época, os teares custavam R$450, a prefeitura dava R$300 e a agricultora pagava R$150. Daí nós nos dedicamos, né, fazendo esse trabalho de recolher esse dinheiro, encomendar os teares, aquele senhor que produzia os teares, fazia esses teares, entregava numa comunidade, nós fazíamos a capacitação através do Sindicato dos Produtores, junto com o Sindicato dos Produtores Rurais de lá, na época, fazíamos a capacitação para elas poder, né, aprender a tecer, e foi crescendo. Daí nós entregamos em torno de 80 teares na época. Então, existe em torno de 100 teares só desse projeto de tear no município. Atualmente, são mais de 100 pessoas envolvidas. Mais de 100, porque muitas agricultoras que compraram um pelo projeto, compraram outro para poder tecer um tapete menor, que elas fazem o tapete de cozinha, o tapete de banheiro, o caminho de mesa, a capa de cadeira. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Nelice Rosso, extensionista da IPAGRE em Turvo, sobre esse projeto que tem beneficiado mais de 100 famílias em Turvo na produção de tapetes em tear. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, o primeiro passo para executar um planejamento adequado da utilização de algum espaço de terra é uma compreensão profunda dos processos naturais existentes neste espaço geográfico. Anotar as espécies que nele vivem, as variações topográficas e seus impactos no microclima, bem como os fatores que estejam faltando para um equilíbrio. Colete o maior número de informações possível a respeito da área de terra que você vai trabalhar. Procure mapas, fotografias antigas e atuais, anote o volume de chuvas e sua distribuição. Procure levantar o máximo de dados que puder. Amigo agricultor, converse também com os seus vizinhos mais antigos. Observe quais são os ventos mais predominantes de cada estação, qual a época das maiores chuvas, anote tudo em um caderno. Procure também os órgãos públicos da sua região. Faça um reconhecimento da terra, ande por todos os lados, observe as diferenças entre os vários terrenos, descubra a inclinação específica de cada área. É interessante medir as lavouras para saber o espaço de solo disponível para os plantios. É bom saber as distâncias entre os elementos importantes existentes na terra: casa, galpão, lavouras, horta, açude. Marque com precisão os locais onde existe água, nascentes, córregos. Faça um mapa da propriedade, não esquecendo de incluir a orientação ao norte. Junto a esse mapa, coloque todas as informações referentes ao sítio. Anote todas as espécies de plantas e animais domésticos e silvestres. Colete amostras das espécies que você não conhece, amigo agricultor, para uma futura identificação. Essas espécies irão informar muito sobre o estado em que essa terra se encontra. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAG.